manhã meu telefone resolveu me dar sinal de vida. Me despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou. Por favor, me faça sempre assim. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre traz felicidade. Você me chamou de meu amigo. Mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo o telefone me agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Aí vocês. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre traz felicidade. De novo. Me telefone. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade.